razão que levou meu coração a mais uma vez lhe perdoar e voltar aos braços seus e jamais dizer adeus, me redimir, me encontrar. Paguei, só eu sei como sofri antes de me decidir que a saudade é bem pior. Foi aí que senti que me doeu, quando a dor me convenceu com uma força bem maior. Daí eis-me aqui em sua porta, anuncio a minha volta, e dessa vez é pra ficar. E se ainda houver espaço, vou desaguar nos seus braços a minha ânsia de amar. Foi a força da razão que levou meu coração a mais uma vez lhe perdoar seus, e jamais dizer adeus, me redimir, me encontrar. Paguei, só eu sei como sofri antes de me decidir que a saudade é bem pior. Foi aí que senti que me doeu, quando a dor me convenceu com uma força bem maior. Daí eis-me aqui em sua porta, anuncio a minha volta, e dessa vez é pra ficar, pra ficar. E se ainda houver espaço, vou desaguar nos seus braços a minha ânsia de amar, de amar. Anuncio a minha volta, e dessa vez é pra...